Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, muito boa tarde. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos a Carla Madeira, do PS, a Ana Jara, do PCP, o Carlos Ardisson, do CDS, o António Proa, do PSD, não pode hoje vir. Hoje vamos falar da apresentação do plano da rede ciclável e também de um artigo que saiu no jornal El País, intitulado Lisboa se muere de éxito. Já vamos falar já vamos explicar do que se trata. Lisboa a morrer do seu êxito, digamos assim. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla Madeira, vou começar por si. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu, no meu minuto, gostaria de destacar a exibição que as marchas populares tiveram nos últimos 3 dias no pavilhão Atlântico, aqui na freguesia do meu colega, freguesia Parque das Nações, onde eu passei grande parte do meu fim de semana, como devem imaginar. Com o calor que está, não meti a fiada na Alta e Serena, certo? Exatamente. Mas estava bom lá dentro. Estava muito bom lá dentro e estava muito calor humano, que acho que é o mais importante. Portanto, as marchas da cidade de Lisboa atuaram todas, umas na sexta, outras no sábado, outras no domingo, e foram exibir o resultado de meses de trabalho, porque elas começam a ensaiar quase no início do ano, ou pelo menos ainda durante o período de inverno, e é um esforço imenso que as coletividades fazem, que a população faz, de ensaiar o canto, ensaiar a coreografia, a cenografia, as roupas, tudo, até ao último pormenor, dedicam-se de corpo e alma a manter viva esta tradição. Eu digo que é um esforço imenso, é um esforço sempre, mas sabemos bem que é um esforço, sobretudo porque muitos destes marchantes vivem a mágoa de já não morar nos seus bairros, muitos já moraram lá, nasceram lá, cresceram lá, e muitos tiveram que sair do bairro onde cresceram, mas mantêm o amor ao bairro, e apesar de morarem longe, e eu assisto a isso nos ensaios, pelo menos das duas marchas que pertencem à minha freguesia, e eu vejo que muitas das pessoas moram longe, moram fora de Lisboa, e saem dos ensaios tardíssimo, ainda vão apanhar o comboio, ainda vão apanhar o barco. Porque as marchas oficialmente, primeiro, apresentam-se no Altice Arena com o júri, não é? E depois, no dia na Avenida, exatamente, também com o júri, e depois a pontuação também resulta das duas atuações, exatamente, não é? Exatamente, exatamente. Depois o júri depois faz ali uma ponderação com a pontuação que tem para cada marcha na exibição do Altice Arena e na Avenida da Liberdade, e aí há vários prémios também, além do primeiro, segundo, setembro, sim, e fora, sim, há vários prémios. Também existem vários prémios, e de modo que eu queria saudar todas as marchas da cidade de Lisboa, todas as coletividades, todas as pessoas que integram estas marchas, as famílias que muitas vezes acabam por ser a retaguarda para os marchantes, que sobretudo que têm filhos pequenos, todo o esforço que estas pessoas fazem para manter viva esta tradição, e nós devemos muito a estas pessoas, porque é graças a estas pessoas que as marchas ainda são populares, ainda têm um cariz popular, e é de desejar que assim se mantenha, e portanto um grande bem-aja para todas elas. Ana Jara, vamos ao seu minuto. Então, muito boa tarde a todos que nos escutam também aqui no estúdio. O meu minuto vai para os mercados e feiras de Lisboa. Nós temos andado a visitar os mercados e feiras de Lisboa e a constatar a degradação e a negligência a qual estão sujeitos, no nosso entender, há demasiado tempo. Há um um cenário de espaços desatualizados, muitas bancas vazias, as pessoas já não frequentam estes mercados com perdas enormes para a sua saúde. Que mercados é que está a falar? Os mercados, estou a falar de mercados municipais que são geridos pelas juntas de freguesia. Posso-me lembrar, há pouco tempo estive no mercado da ajuda. O mercado da ajuda é um bom exemplo. Eu conheço é um dois, estão muito cheios sempre. Que tem, sim, que tem muitas bancas vazias. Um é aqui, ao pé da nossa rádio. Sim. É o 31 de janeiro. 31 não é? De janeiro. E sim. O outro é no mercado de arroz. E esse não é que eu frequento muito mercados, mas quando lá vou estão cheios de gente. Mas se calhar há muitos na cidade que estão vazios. Sim, estão cheios de gente, se calhar ao sábado de manhã, que é quando as pessoas vão. Outra questão tem a ver com os horários, com sim. A forma como os mercados. Enfim, tem horários limitados e como as pessoas em geral não podem frequentá-los por essa razão. Mas há muitas outras razões e na verdade para quem compra estes espaços, como eu disse, já não têm a diversidade de oferta que tinham. O mercado de ajuda, por exemplo, tem muitas bancas vazias e há comerciantes que se queixam de não conseguirem aceder a estas bancas. Portanto, há mesmo uma, enfim, quase... quebra explícita e provocada. Mas há uma razão para isso? A razão é que os espaços estão a ser tomados por outras atividades e porque não há interesse em dinamizá-los. E, portanto, isto é uma preocupação. Em conjunto com este horário que é apertado, o estacionamento que é inexistente, por exemplo, o Mercado de Ajuda, bom exemplo, tem um estacionamento por baixo que não é usado para fins, para a finalidade que tem, que é servir o mercado, servir aqueles comerciantes que têm que descarregar e carregar e servir sobretudo as pessoas e o público que ali vai. Pronto, é só um exemplo. Olha, mas quando diz servir para outros propósitos, mas normalmente não é quando está a vender peixe que vai usar o mercado para outro propósito. Normalmente abre o mercado num dia para outro propósito específico. Ou estou enganada? Eu não, já é um parque de estacionamento único. Mercados, serve, por exemplo. Serve, por exemplo, o centro de saúde, que não foi criado com um parque, não é parque isso, de estacionamento. Aquele parque, não, aquele parque é para o mercado. E as pessoas deixaram de ir ao mercado, de facto. Depois, para quem vende... más condições de espaço, falta de clientes, pagamento de taxas e despesas cada vez mais incomportáveis para a maior parte dos pequenos comerciantes que ali vendem. A concorrência dos supermercados, alguns até funcionam nos espaços concessionados dentro dos próprios espaços dos mercados. E é preciso rever estas questões, por isso nós propusemos apresentar um plano integrado que englobe os mercados e que estabeleça metas em conjunto, as obras estruturais que faltam, as questões de estacionamento, as questões das taxas, as questões do incentivo à frequência das feiras e dos mercados, enfim, muitas coisas que se podiam resolver com isenção do pagamento da primeira hora de estacionamento para clientes. E esta verificação... como se faz nos grandes superfícies ou nos medidas que tenham impacto real na forma como estes mercados funcionam para os tornar atrativos. E pensamos que a cidade só tem interesse nisto. Porquê? Porque a alimentação é fundamental para a vida das pessoas. As pessoas comem cada vez mais alimentos processados. Os mercados são o oposto disso. E muitas vezes até as relações de produção que estes mercados propõem são da tal economia circular que muitos falam, mas que se olharmos para isto, está lá. Está lá, na prática. Exato. O comércio de proximidade e a economia local. E, portanto, este... é um plano que nós propusemos, foi aprovado por maioria na última reunião pública da Câmara e, portanto, estamos a aguardamos que isto seja feito. Nós queremos começar por fazer um estudo alargado com a participação de comerciantes, público em geral, todos aqueles que queiram participar e portanto, era esta ideia que eu queria lançar no minuto Viva aos Mercados e Feiras de Lisboa. Carlos Ardisson, no seu minuto. Cumprimentar as senhoras, que eu estou sozinho aqui no estúdio. Sozinho aqui. Falso seja, sozinho com não, está bem acompanhado. Não, bem acompanhado. Cumprimentar os nossos ouvintes. Hoje está em minoria. Hoje estou, mas não há problema nenhum. Não é preciso impor cotas, não há problema, sinto-me bem assim, não há problema. Mas também gosto do António estar cá. Durante muito tempo a cota aqui foi invertida, não é? Com a chegada da Ana Jara é que ficámos mais equilibrados. Ah, sim. Durante muito tempo era só a Carla. O meu primeiro minuto é só, a Carla já falou, o Parque das Nações é sempre uma animação. E este fim de semana não deixou de ser, ainda por cima com o feriado ali na quinta-feira, o Arraial dos Navegantes, que foi a 20ª edição, arrancou na noite de quinta-feira, sexta-feira também à noite, sábado e domingo. Ali no Mel Arena estiveram as marchas, três noites de marchas, também com muita animação. E juntámos ainda mais também uma atividade, porque sábado foi dia da criança, nos jardins do Parque Tejo, com muitas atividades, com muitos insufláveis, com muitas coisas que nos fazem, pelo menos a mim, fizeram-me ter vontade de voltar à infância para andar ali aos pulos e a brincar e a divertir-me. E foi mais um fim de semana em cheio para quem esteve cá, também muitas pessoas que estiveram fora de Lisboa, mas que é engraçado, e teve a particularidade de na quinta-feira à noite o engenheiro Carlos Moedas foi de visitar o nosso arraial. E julgo mesmo que em 20 anos é a primeira vez que um Presidente da Câmara o fez. Não tenho a certeza absoluta, mas de memória nos últimos 10 não me lembro. E ele próprio também ficou espantado com a dimensão que o Arraial tem. São 2 mil lugares sentados, com um ambiente familiar fantástico, com um encontro das pessoas numa zona que é uma das zonas mais recentes de Lisboa, e que se julgava que não havia aquele espírito de bairro das pessoas se encontrarem, se reverem, e que neste momento já há muitos anos que o Arraial é esse ponto de encontro entre todos. E portanto foi um fim de semana em cheio. Eu normalmente não tenho nenhum minuto, mas hoje quero gastar aqui um tempo de um minuto para dizer mal do metro. Mais uma vez vamos dizer aqui, criticar o metro, por causa aqui de uma publicação do Manuel Falcão. O Manuel Falcão, que é uma figura da cultura portuguesa conhecida, digo eu, já foi vice-diretor da RTP, esteve no Blitz, na fundação do SET, enfim, e que faz aqui uma fotografia do Metropolitano, e escreve ele: tapou o Metropolitano de Lisboa, tapou com máquinas os azulejos concebidos por Júlio Pomar para a estação do Alto dos Moinhos, na linha azul. Os desenhos que retratam grandes nomes da literatura portuguesa, aqui, diz ele, na fotografia que publica, vemos Fernando Pessoa tapado com uma máquina de vender bilhetes. E depois, diz ele, o Metropolitano está entregue aos vendilhões do templo, como aliás grande parte da cidade, transformada em parque de diversões para todos, menos os seus habitantes. Eu disse ao Manuel Falcão que ia ler este pequeno post dele aqui. Há fotografias ainda piores que estas, também desta estação. De facto, é incrível que os azulejos do Júlio Pomar estejam tapados com máquinas de bilhete, uhum. E que o Metropolitano devia encontrar outro sítio para pôr estas máquinas. Eu julgo que são os ventiladores, e ou é coisa qualquer, muito feio. Não, são máquinas de bilhetes. Tenho aqui a fotografia, são máquinas de bilhetes à frente dos azulejos. Ah, mas é que há uns lá em baixo também. Pois, também, há que ainda são piores. Parte, sim, que ainda são piores do que isto. Portanto, olha, eu o que sugiro é que as pessoas reclamem. Eu vou fazer uma reclamação no metro sobre muito isto, bem. E sei que há várias pessoas que já fizeram uma reclamação. Bom, vamos então ao primeiro tema propriamente dito, o El País. Vamos começar por aqui. Escreveu um artigo sobre a capital portuguesa, demolidor para as políticas da cidade relacionadas com o turismo e com a habitação, problema que o jornal salienta não vem de hoje. O artigo chama-se Lisboa se muere de éxito, e o El País diz que numa tradicional mescla de autenticidade, melancolia, algum ambiente rústico e modernidade, a capital portuguesa converteu-se numa meca do turismo internacional, mas, diz o El País, paga-se a fatura, uma portagem em forma de gentrificação, e Lisboa perde a sua essência. Diz também que o símbolo de Lisboa, romantismo à parte, parece ser agora o tuk-tuk, pois há-os para todos os gostos em toda a parte. Lisboa, para o El País, converteu-se também numa das cidades que só faz felizes os seus visitantes. A Lisboa, diz o jornal, onde 60% das casas nos bairros históricos são para turistas, se o ritmo de expulsão dos locais não parar nos bairros históricos, daqui a uns anos só os turistas se poderão ver uns aos outros quando subirem a Alfama ou o Bairro Alto. Ana Jara, vou começar por si. Eu tinha visto este artigo a semana passada, mas fiquei mais ou menos caladinha, e depois a Ana Jara sugeriu este artigo para tema do nosso debate, e bem, porque o artigo fala de Lisboa, portanto, muito bem. O que é que lhe pareceu? Pareceu muito interessante finalmente começarem a assistir estas perspectivas. É uma visão de fora, de fora que muitas vezes rejeita cá dentro, não é? Porque todo o estrutor da mais-valia económica que o turismo traz, e que não é pouca, parece que tolda o olhar dos políticos sobre a cidade que estão a construir. E, portanto, isto é uma boa crítica que tudo vai bem na cidade dos unicórnios, porque pensamos que, e o El País também viu, que há aqui, de facto, uma perda da autenticidade, uma perda de qualidades da cidade, uma expulsão dos seus habitantes, a cidade vista enquanto objeto, a cidade vista enquanto objeto de consumo, para a exploração massiva de um turismo massivo que tudo destrói e que, enfim, disse a Antonieta, só faz feliz os seus visitantes, é uma cidade que só faz feliz os seus visitantes. Enfim, diz-o ao país, eu acho que já nem os seus visitantes, porque eu estive a ler com atenção o artigo e depois há uma série de comentários no artigo interessantes, são espanhóis que já visitaram que Lisboa, é na caixa de comentários, alguns sim, recentemente, sim. Alguns mais antigos, outros mais recentes, e dizem que já não voltam. E portanto, há vários que dizem conheci Lisboa nos anos 90, maravilha, ou no início dos anos 2000, e já não voltam. E portanto, aquilo que se oferece neste momento à experiência do turista já nem sequer é interessante. Portanto, nós já extrapolámos uma medida qualquer que é um ponto de ruptura, já entramos em ponto de ruptura. E eu queria chamar a atenção por uma proposta que o PCP fez em 2018, que era o estudo da carga turística para Lisboa. Sim. Ora, o estudo da carga turística exatamente produziria este equilíbrio entre a experiência de quem habita na cidade, que tem que ter condições para viver no seu bairro tranquilamente, com o seu comércio de proximidade, com as suas relações de vizinhança, enfim, tudo isto que foi destruído, não é? Esta harmonia, estas redes de vizinhança que foram destruídas nos bairros, como diz o artigo. Olha, mas isto também é uma evolução, isto não vem de ontem, o artigo também diz isso, isto não começou ontem em Lisboa. Não, mas eu estou a falar de uma proposta de 2018. Sim, mas o que é que se... E vinha a tempo ainda, sim, de poder, alguma coisa poder ser salva. Portanto, equilíbrio entre a qualidade de vida das pessoas que habitam e a qualidade do turismo que se oferece. Portanto, a experiência das pessoas que vêm, sim, ver a cidade. Esta seria a proporção exata e esta carga turística, enfim, que é uma medida, cada cidade decide qual é a carga turística que pode ter e que pode comportar, num processo participado que envolve tanto os bairros, as associações de moradores, as coletividades, como aqueles que vivem do turismo, é importante que se diga, portanto, é objetivo desta medida, desta carga turística, fazer esta avaliação, não é, concreta, de quanto é que a cidade comporta, e nós tínhamos esta proposta em 2018, ela foi aprovada, não por unanimidade, mas resolvemos revalidá-la, e ela nunca foi posta, o PS é o grande responsável por nunca ter posto em marcha este estudo, nada foi feito. E o PCP, em 2023, no final deste último ano, voltou a colocar a proposta em Câmara, desta feita foi aprovada por unanimidade. O estrago está feito, mas nós voltámos a relembrar, isto foi feito em cidades importantíssimas, em Barcelona, em Amsterdão, foram feitos estes estudos para conseguir conter qualquer coisa. Eu acho que muitos deles já vão tarde. Amsterdão está a ter medidas exemplares. Sim. Exemplares. Mais drásticas, não é? Drásticas, completamente. Pronto, de retenção das questões do alojamento, já não permite licenciar hotéis. Nós continuamos a licenciar hotéis. Nós retivemos e temos um regulamento de alojamento local, mas as unidades hoteleiras são... Quer dizer, nem sequer há planeamento para isto. Portanto, o que nós queríamos era este estudo e depois uma Carta de Turismo de Lisboa. A Carta de Turismo de Lisboa, que é o segundo ponto desta deliberação, aprovada por unanimidade, é uma carta que vai permitir fazer o planeamento da atividade turística de acordo e em harmonia com a cidade que nós queremos, nós que habitamos, sobretudo quem habita. E portanto esse seria o instrumento que permitiria o ordenamento turístico de Lisboa, e há muitas formas de o fazer, nomeadamente porque Lisboa tem uma grande AML, uma grande área metropolitana, e pode muito facilmente desdobrar esta quantidade de pessoas que recebe para outras áreas com outras atrações e com um planeamento que venha em benefício da população. Carlos Ardens, Anuel País diz que há tão pouco tempo Lisboa teve hoje o primeiro lugar nos prémios, em prémios internacionais de melhor cidade para visitar na Europa, etc, etc, e agora mostram-se, quem faz o artigo no El País, obviamente, mostra-se decepcionado com estas circunstâncias todas, que, repito, o El País diz que não vem de ontem, o que a Ana Jara está a dizer também. Não deixa de ser interessante, não deixa de ser interessante alguém do nossos vizinhos aqui de Espanha, sim, virem falar sobre Lisboa, quando Barcelona, quando Madrid menos, mas com Barcelona foi o máximo desta situação. Mas é engraçado. E há aqui uma coisa que é, se isto é tão mau, as pessoas vão deixar de vir. Portanto, o problema resolve-se por si próprio. Não é isso que eu estou a defender, mas se é assim tão mau, se é uma visão tão radical, vai ser tão radical. Turismo, eu julgo, mas ele nunca foi muito qualificado. Não, quando quer dizer, quando se deu esta expansão, no sentido se de nem sequer virem ver nada, porque não interessa vir ver nada, não é? Pronto, estou a falar de um turismo que nem sequer está interessado, que já se vê aos magotes e que não se viam antes, não é? O que é que iam fazer a Barcelona? Sim. O que é que as pessoas iam fazer a Barcelona e o que é que iam fazer? E o que é que nós vamos fazer a Paris ou vamos aqui ao outro lado? Mas não há um meio termo. Vamos ver uma coisa. É que estamos só a ver agora aqui, Lisboa é terrível. Sim. Todos nós, quem tem possibilidades, vai viajar e vai conhecer Paris e vai conhecer Madrid, cidades, Barcelona. Sim. Somos uma das pessoas que lá está a fazer aquilo que nós nos estamos a queixar do que estão a fazer aqui. E eu, como quem viveu sempre muito perto da Baixa, conheço a Baixa deserta. Mas a Baixa abandonada. Mas a questão não é irmos fazer aqui... Mas gente na Baixa, atenção. Vivia muito pouca nos últimos andares fechados lá em cima. Viviam muito pouca, vivia. Eu também conheço, eu sei de situações... Era um bairro residencial como outro qualquer, com muitas lojas. Com lojas, com 6 e 7 pisos, com armazéns, inclusive, dentro dos prédios. E tanto que se viu isso, que no incêndio do Chiado, a carga térmica era tal que aquilo ardeu de ponta a ponta e não foram muitas as casas afetadas, foram lojas. A minha mãe trabalhava numa loja que ardeu nessa altura, eram 7 pisos, aquilo era uma loja gigantesca, era como se fosse hoje Mas de qualquer maneira, há um equilíbrio assim entre o turismo que se pode fazer e o bem-estar dos habitantes isso e o bem-estar de quem nos visita, não é? É tudo muito... Por exemplo, Lisboa agora aumentou a taxa turística também, não é? A Veneza também o fez. É tudo muito fácil de dizer. É tudo muito fácil de dizer. Difícil é de como é que se implementa. Porque isto foi se verificamos que isto está a acontecer, um por exemplo, ordenamento. E continuamos a licenciar hotéis. Mas não, os hotéis estão licenciados há anos. Não mais hotéis em Alfama, por exemplo. Quantos hotéis é que estarão licenciados? Já. Eu não tenho ideia que este tipo quando é que licenciou, mas o que está a serem lançados e para licenciar. O que está licenciado e há direitos de construção. Epá, é incrível, se é não, se pensou nisso. Antes. E quando nós dizíamos, quando a direita, malandra, não sei o que, diz, até, mas o alojamento local resolveu problema, estamos a esquecermos de uma coisa, que é, mas estamos a esquecermos de uma coisa, que é, na altura de uma das grandes crises que nós tivemos, eu tenho 51 anos, passei para aí por 10 crises, 8 crises, sim, coisa assim, epá, as pessoas... O alojamento local muitas vezes foi a salvação de alguns agregados. Depois generalizou-se para outra coisa que já não é isso. Já é o alojamento local de empresas e de outra escala. E contra isso demoraram anos e anos e anos a fazer alguma coisa contra. Agora, o problema existe. Agora o que é que vamos fazer? Vamos nacionalizar a Baixa toda? Mas para si como é que se faz? O que é que se resolve? Não lhe sei dizer. Não, eu objetivamente isso tem que se falar. O turismo. Mas há algum... Mas é muito mais pode, fácil pode fazer, teorizar. É? A pensar, pessoa faz uma grande teoria disto. Nisso. Mas é muito mais difícil de implementar. Porque as propriedades são privadas. Ponto, as pessoas tiveram as suas licenças, as suas coisas. Há hotéis que continuam com licenças por aí fora e vê-se em cada quarteirão. De vez em quando aparecer mais um hotel e está legal licenciado e eu vou ver até o que é que lá aparece. E já é de há bons anos. Na tableta, sim, lá no que está pendurado, sim. É pá, é muito difícil, eu percebo, e entristece-me que Lisboa esteja a ficar igual e que o jornal como El País escreva um artigo destes, não é? Eu acho que é sobre eu aqui, isso, aqui, é? Aqui foi uma visão, é a visão de um jornalista, visão, claro. É um jornalista com uma visão muito sectária, desculpa. Isto não, é, isto não foi parece sectário, é a visão de uma pessoa que visitou o e não lhe agradou algumas coisas. E é um jornalista do Bloco de Esquerda do El País, desculpe, não, mas é. Não. Isto não, eu estive a ler e é positivamente isso. E se formos a Madrid. Mas mesmo que seja, não lhe agradou e diz Madrid, o que é que não lhe agradou. Tudo bem, mas é legítimo e cada um diz o que pensa. Felizmente vivemos numa sociedade. E portanto, eu também posso ter uma opinião que isto é muito, mas muito difícil de alterar. Porque quando deu jeito, deixou-se andar tempo demais. Verdade também, sim. E se foi motor para a economia, continua a ser motor para a economia, porque apesar deste caos todo e disto, as pessoas vêm cá e ainda gastam dinheiro. Claro, gastam dinheiro. E se nos acabasse o turismo de um dia para o outro, estávamos em crise severa. Portanto, não estou com isto a dizer que a única solução é isto, é continuarmos a cavalgar isto. Não. Temos é que arranjar soluções, como um todo, para diversificar o turismo, de certa forma isto, moderar, melhorar a qualidade, contribuam para a qualidade de vida das pessoas que cá vivem também. O patamar de quem nos visita em menos pessoas, mas que gastem mais, tudo isso pode ser pensado e pode ser planeado, mas não é uma coisa que se possa fazer de um momento para o outro assim em poucos meses ou em poucos anos. Tem de ser uma coisa porque isto foi uma bola de neve que foi andando e neste momento está como está. Carla, falta ouvi-la a si. ao ler este artigo, eu revejo-me 100% neste artigo. Este Sim. artigo não foi escrito por mim, como deve imaginar, nem dei nenhuma entrevista ao El País, mas poderia ter sido. Tudo o que vem neste artigo é algo que alguns de vós já me ouviram dizer vezes infinitas. E este artigo, de facto, retrata, não tudo, mas retrata uma grande parte dos problemas que nós vivemos em Lisboa, que nós vivemos nomeadamente no centro de Lisboa, e problemas que já vivemos há muitos anos e que se acentuaram, porque se houve algumas medidas que atacaram alguns dos problemas aqui referidos, depois houve alguma reversão dessas medidas, algum retrocesso em algumas medidas. E portanto isso faz com que o problema se agrave. O problema de que esta é uma visão que é um problema para um conjunto de pessoas, para mim o que aqui está é um problema e eu identifico-me, mas naturalmente há outros que não se reveem minimamente neste artigo e que defendem tudo o que este artigo diz que é feito e portanto há visões distintas sobre a situação que a cidade vive, o que para uns é problema, para outros é uma grande oportunidade de negócio, é uma grande oportunidade que a cidade está a viver. Eu situo-me nos primeiros e, portanto, naturalmente será sobre essa visão que eu irei analisar este artigo. Este artigo retrata aqui duas dimensões do problema. Uma primeira, a questão da habitação, e a segunda, a economia e o turismo que se desenvolveu na cidade. E são dois problemas distintos, mas são dois problemas que se interligam e que contribuíram para a degradação que de facto se vive na cidade de Lisboa. Para quem só agora chegou, Carla, para quem só agora nos está a ouvir, estamos a falar de um artigo que saiu no El País e que se chama Lisboa se muere de éxito. Continua. Exatamente. Só para situar exatamente, aqui as coisas. Exatamente. E portanto, a nível da habitação, assistimos a uma desertificação dos centros da cidade, a uma saída de muitos moradores, uma saída provocada pelas políticas de habitação que estiveram em vigor num determinado momento, que levaram a uma saída forçada de muitos moradores. Nem todos saíram de forma forçada, muitos saíram voluntariamente, mas de facto houve muitos que saíram de forma forçada, já falámos várias vezes nisso. Isso aqui, sim. Tudo começou em 2012 com a lei do arrendamento, que revogou muitas das coisas que existiam antes e que liberalizou o mercado de arrendamento e que tirou a segurança aos moradores mais idosos, ao incluir a tal cláusula que todos os contratos passavam a contratos de 5 anos, a não ser que existisse uma oposição àquela carta, e isso apanhou muitos dos nossos idosos desprevenidos, que tinham contratos vitalícios, e portanto isso gerou um movimento de saída forçada, eu volto a dizer, forçada da população dos bairros, que a par do crescimento da procura, ou seja, do turismo na nossa cidade, criou aqui um coquetel explosivo, porque foi precisamente nessa altura que se deu a Primavera Árabe e que Lisboa e Portugal no geral, mas sobretudo Lisboa, começou a ser procurada como um destino turístico, o que levou a um grande crescimento do alojamento local. Portanto, havia uma lei que favorecia a saída de moradores, havia uma grande procura de alojamentos turísticos e, portanto, era um bom negócio, digamos, correr com os moradores que estavam lá há décadas para instalar ali alojamento local. Por isso é que há duas visões do problema. Ó Carla, mas a Câmara Municipal de Lisboa, de Fernando Medina, aproveitou-se muito deste interesse por Lisboa e contribuiu muito para o engrandecimento do alojamento local, ou não? Então começou há um ano e meio, há dois. Eu não vejo as coisas assim, dessa forma. Houve, de facto, um problema situado no tempo, houve um crescimento do alojamento local, houve um crescimento do alojamento local, exatamente, tudo isto começou em 2012 e foi-se agravar em 2014, 2015, e, portanto, aquilo que eu gostava de referir é que os autarcas locais, nos quais eu me incluo, foram os primeiros a perceber a situação, e nós chamámos a atenção, e foi isso que fez com que fosse feita uma alteração à lei do arrendamento, que está agora outra vez a ser mexida, mas que fez com que os contratos para as pessoas com mais de 65 anos, desde que morassem há mais de 20 anos na mesma casa, que os contratos passassem a vitalícios. Sim, que os despejos, que houvesse moratória para evitar os despejos, que as obras profundas não dessem lugar a despejo. Portanto, isso foram tudo alterações que foram feitas à lei do arrendamento. Sim. E que estão agora, infelizmente, a ser outra vez mexidas. E a outra dimensão foi precisamente ser aprovada na Assembleia da República uma lei que permitisse às câmaras regular o alojamento local. A Câmara Municipal de Lisboa foi a primeira do país a criar um regulamento para o alojamento local. Portanto, esse regulamento existe e foi isso que travou a saída abrupta de moradores. Sim. E sentiu-se logo uma diminuição da saída. Bom, a par disto foram tomadas outras medidas que também fizeram o preço da habitação subir, não é? Os vistos gold, que foi uma coisa terrível e que eu critiquei sempre muito, os benefícios fiscais para os residentes não habituais, portanto, tudo isso fez com que a nossa cidade começasse a ser procurada por estrangeiros e por pessoas com grande poder económico. Naturalmente fez com que o comum dos lisboetas deixasse de ter dinheiro para continuar a viver na sua cidade. E, portanto, isto é um movimento de expulsão com o qual eu não posso concordar e, portanto, eu sempre defendi que não existissem vistos gold, que não existissem benefícios fiscais para os residentes não habituais, que existissem limitações ao alojamento local, restrições ao alojamento local. Sempre defendi isso, como continuo a defender, e que as leis do arrendamento protegessem mais os inquilinos e que não os desprotegessem como acontecia antes. Bem sei que vejo com muita preocupação as alterações que este governo pretende fazer e que anunciou, porque naturalmente isso é uma sensação de déjà vu, é voltar àquilo que eu encontrei há uns anos atrás, quando cheguei à freguesia. A Carla diz que sempre foi contra, mas o PS não era tão contra assim, não é? Porque continuou, prosseguiu essas políticas durante uma série de anos. E o turismo em Lisboa aumentou muito com essas políticas, não é? O PS alterou a legislação, mas deveria ter alterado mais cedo. Mais cedo, talvez. Na minha ótica, o PS ouviu os autarcas, mas deveria tê-lo feito mais cedo. Não havia alterações. E, portanto, as alterações surgiram, aliás, e ainda hoje são muito criticadas, tanto é que se quer reverter, mas eu sempre defendi que estas restrições deveriam ter vindo muito mais cedo do que aquilo que vieram. Também tivemos, entretanto, vários governos, também temos tido diferentes câmaras, mas, enfim, eu falo, eu sou autarca no mesmo local, vai fazer 11 anos, e, portanto, eu sempre defendi isto e agora defendo com mais veemência ainda porque eu vivi o tempo em que não existia proteção, lutei para que essa proteção existisse e agora estou a ver que querem tirar novamente essa proteção e, portanto, enquanto eu for autarca em Lisboa, enquanto eu tiver voz, irei continuar a lutar por essa proteção. Há algo que para também terminar, foi Carla, feito, sim, mas preciso falar da parte da economia também, estou só a falar da parte da habitação. Da parte da habitação também no passado foram feitos programas de habitação que era o Lisboa, era o Regressar ao Meu Bairro, não tinha bem este nome, mas era o reabitar o centro histórico, assim é que era, que eram no fundo casas municipais que eram colocadas a concurso para habitantes que tinham sido expulsos do bairro ou que tinham uma carta de despejo, que esse resultou, trouxe uma série de pessoas dentro das casas municipais disponíveis, porque nós não conseguimos resolver o problema com casas habitacionais. Agora, esta é a dimensão da habitação. Temos a outra dimensão da economia, que é, nós temos que saber que turismo queremos, que tipo de economia é que queremos. E, de facto, nós... fruto do licenciamento zero, fruto de toda esta especulação imobiliária, o turismo da noite e o turismo da noite de venda de álcool barato cresceu muito e tornou de facto um inferno a vida dos moradores do centro da cidade e tornou um inferno os comerciantes que... fazem parte dos roteiros turísticos e que trouxeram o nome à cidade de Lisboa. Carla, há turismo a mais. Há turismo a mais, há turistas a mais para a cidade, para o que a cidade comporta. Ou pelo menos eles estão todos no mesmo sítio. Eu não sei se há turismo. Vamos. Vocês vão nos explicar como é que se vai barrar a entrada do turismo. Não, mas eu não é isso. É distribuí-lo. Mas não é só. É planeal, está bem, mas se os hotéis estão todos no mesmo sítio, se as pessoas. Muito bem, mas as pessoas querem vir. Mas não é só distribuir. A questão é que turismo nós queremos. Eu quero que a minha freguesia continue a ter casas de fado de renome, continue a ter restaurantes de renome, e isso não está, isso está em risco. Há restaurantes que estão a fechar, demos aqui já várias vezes o exemplo do Bota Alta, há casas de fado que estão a passar por dificuldades no centro da cidade, e isto é gravíssimo para uma cidade como a nossa. O exemplo não é bom, o exemplo não é bom. Não, o exemplo é muito bom, não. Carlos, não, a questão é que tem é preciso perceber o problema no seu todo e quando não se quer ouvir, pega-se na parte do problema. A questão é que os indivíduos que alugaram o estabelecimento do Bota Alta por 10 mil euros estão a pagar 12 mil euros pelo bar que ficou ao lado. E é esse comércio é que nós temos que combater, é que nós temos que acabar com o tipo de comércio que vende álcool ou desbarato, atrás do álcool vem o consumo e o tráfico de droga e, portanto, nós neste momento temos no bairro Alto e no Caixo de Areia, temos imensos grupos de despedidas de solteiros que vêm de toda a Europa, que vêm para aqui fazer o que não podem fazer na cidade deles. Podiam fazer noutra zona da cidade, e nós ou numa não zona podemos. Própria. Nós, e isso nós, é a liberdade das pessoas. Eu não sou, concentração é que é não. Não sou, nunca fui governante na área do turismo e da economia, nunca fui vereadora também na área da economia e do turismo, mas o que eu defendo é que nós temos que defender um comércio de qualidade e isso faz por apertar as regras aos estabelecimentos que denigrem o nosso espaço público. Eu não consigo aceitar que sejam feitas fiscalizações insuficientes ou que nem sequer sejam feitas fiscalizações a estabelecimentos que vendem álcool e têm música até às tantas da manhã. Esses estabelecimentos, o licenciamento zero permitiu isso, mas a Polícia Municipal pode ir lá fechar. Percebe? E a rua da Atalaia, neste momento, até está fechada ao trânsito. E licenciamento zero, em que eu abro uma casa de chá e depois vendo garrafas exatamente. De vinho. Mas isso tudo é planeamento. Não, devia ser planeamento urbanístico. É planeamento e fiscalização. É planeamento. Portanto, assunto, se nós escorrer... Aqueles indivíduos com chapéus amarelos, eu não sei se sabem do que é que estou para a falar. Para terminarmos, são não. Indivíduos que se juntam numa praça com chapéu amarelo e de repente fazem o roteiro das tascas todas e, portanto, andam por ali pelo bar. Uma espécie de guia turístico da tasca, é isso? Exatamente. com grupos? Exatamente, com grupos. Então este tipo de comércio não devia ser proibido. Sim. Mas isso não são só estrangeiros. Ser... Atenção que isso não são só estrangeiros. Está bem, mas se nós diminuirmos... Nunca vi isso, mas está bem. Se nós diminuirmos... reparem bem, se nós diminuirmos este tipo de comércio, nós estamos a tirar daqui estas pessoas. Sim. E estamos a proteger o outro comércio de qualidade. O outro comércio de qualidade que não é corrido. O regulamento dos horários, de tudo isso, está em revisão. Podia-se construir uma cidade que... Eu não me interessa a revisão do regulamento dos horários. Há um regulamento dos horários que protege. Há um regulamento dos horários que protege. A Carla não lhe interessa nada. Quem critica tudo. Não, eu não critico tudo. Eu tenho uma visão muito clara do que deve ser a economia. Hoje foi o programa. A Carla convida o Carlos Ardisson e Ana Jara. Mas pronto. Não, a Carla está a dar a sua opinião também sobre isso. Aliás, a Carla tem esta opinião há muitos anos. Mas eu sei que tem, isso. Está cansada de a dizer aqui. Sou justo com isso, não estou a dizer. Eu acho que isto é difícil de resolver em muitas coisas. Há muitos anos, como o Vasco Morgado também tem. Mas acho que há outras coisas que se podem implementar políticas para mas não é tão difícil de resolver assim, Antonieta. Com planeamento é resolver. É muito mais difícil. Não é assim tão difícil. A rua da Atalaia, quem ainda não foi ver a Rua da Atalaia, à sexta-feira à noite e ao sábado à noite, eu convido-vos a ir ver. A Rua da Atalaia não tem quase fiscalização nenhuma. Como é que a Polícia Municipal... A Câmara Municipal de Lisboa, em vez de fazer aquilo que eu pedi, que é fiscalizar aquele estabelecimento, sabem o que é que fez? Fechou a rua. Legitimou com o consumo abusivo. Temos lá todas as sextas e todos os sábados, sete polícias municipais a guardar a rua. Sete polícias municipais a guardar a rua para os jovens se divertirem, beberem e se divertirem com aquele estabelecimento. Quando aqueles sete polícias municipais deviam estar a obrigar todos aqueles estabelecimentos da Rua da Atalaia a fechar às 23 horas. O que é que lhe diz a Câmara quando a Carla refila com isso? A Câmara diz que aquela medida é muito boa. Eu refilo e a Câmara diz que aquela medida é muito boa. Portanto, a Câmara saberá porque é que essa medida é muito boa. Eu sei, mas não vou dizer aqui. Mas, claro, para terminarmos este tema. Só para dizer, se não houver planeamento, podem-se tomar medidas avulso. E sem a percepção do que é que significam. Portanto, é importante que haja um planeamento, que exista, que se perceba o que é que se quer da cidade e qual é o equilíbrio que permite as pessoas viverem em harmonia com o turismo e com a economia do turismo, que é, neste momento, fundamental. Que é também fundamental, Carlos, para rematar. É tudo muito fácil dizer, mas quando não há polícia, quando não há PSPs, quando há menos metade do corpo de PSP que devia existir, quando a Polícia Municipal só pode ir buscar agentes dentro da PSP. Está tudo dito. E porquê é que põem sete ali a guardar a rua da Atalaia? Está tudo dito. Está tudo dito. Foram feitas poupanças, foram mascaradas coisas ao longo dos anos com poupanças extremas e com coisas, por exemplo, ao nível da segurança, que vão trazer consequências futuras. Eu não tenho nada estenófono, não tenho nada disso. Já tenho dito aqui várias vezes nada. Mas... Quanto mais se poupar, quanto menos houver a figura de respeito por um polícia, por uma entidade que está ali... Neste caso eram fiscais, seriam fiscais da Câmara que teriam que fiscalizar. Quanto mais isso se ficar lá para trás, vai ter consequências graves. Sabemos que em todas as áreas também não há fiscais, nem nunca houve fiscais em número suficiente, certo? Sempre ouvi que na Câmara faltam muitos fiscais em várias áreas, quer no trânsito, quer para os bares, quer para o comércio, quando quer para... O vereador quando Duarte Cordeiro era vereador, havia muita fiscalização e quando este regulamento saiu para a rua havia muita fiscalização. E agora menos. E o vereador Duarte Cordeiro reunia de forma muito próxima com as juntas de freguesia e jamais fecharia uma rua para as pessoas se divertirem quando há vontade da Presidente de Junta. Bom, já vamos fazer um pequenino intervalo e voltamos já. Amália. O Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley apresenta na 4ª edição, dia 10 de julho, Djavan. Vem cantar para tudo aqui ficar iluminado. Um dos principais representantes da música popular brasileira vem ao nosso país apresentar a tour D, uma noite para celebrar a sua carreira. Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley. As noites de verão voltam a contar com a melhor música ao vivo em Oeiras. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. Bilhetes já à venda em Mel Blue Ticket e nos locais habituais. Fórum Lisboa. Porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para a segunda parte do Fórum Lisboa. Na primeira parte foi até quente, aqueceu aqui a discussão sobre um artigo do El País, um artigo sobre a nossa cidade que se chama Lisboa se muere de éxito. Falámos deste artigo que é bastante negativo em relação àquilo em que se está a transformar a cidade de Lisboa e o seu turismo. Agora falamos da rede ciclável, redesenhada com mais segurança e funcionalidades. Segundo a Câmara diz que vai aumentar a rede ciclável para 263 km até 2025, construir também novas ligações às escolas e universidades, apostar na segurança, no conforto e na funcionalidade. Isto depois de uma auditoria que foi feita à rede ciclável de Lisboa, para averiguar dos principais pontos do plano de ação desta rede, que foi apresentada 23 de maio nos espaços do Conselho. A cidade tem atualmente 100 km, um pouco mais de 100 km de infraestruturas protegidas para bicicletas, embora a rede represente fragilidades e seja necessário expandir a rede, ligar a infraestrutura criada. Creio que, se bem me lembro, Carlos Moedas, quando na sua campanha eleitoral ou recente, depois da tomada de posse, frisou que ia fazer esta auditoria a todas a rede ciclável de Lisboa, para ver o que é que era mais perigoso, menos perigoso. A Avenida Almirante Reis, a 24 de Julho, a Rua Professor Pinto Peixoto são então as que apresentam maiores problemas de segurança, depois da análise dos técnicos, e as conclusões apresentam um plano, integram um plano que foi apresentado pelo vice-presidente e também o vereador da mobilidade, Filipe Anacoreta Correia, que prevê a adoção de diversas medidas, nomeadamente, disse ele, investimento global de 13 milhões de euros, 1,7 milhões de euros em manutenção, aumentar a rede ciclável em 50% em Lisboa, construir 14 eixos de ligação, construção de ligações em falta em 121 escolas e 5 universidades, reforçar a manutenção das vias e sinalética do pavimento. O novo desenho desta rede ciclável tem em conta a recente auditoria a cargo de uma empresa especializada em redes cicláveis, cuja abordagem passou por tornar Lisboa uma cidade mais amiga das bicicletas e feita na perspectiva dos ciclistas. Ana Jara, quer começar por comentar? Posso começar outra vez, mas, bom, é chamada uma entidade internacional para fazer um diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico que apresenta é o que já sabia, que é preciso construir uma rede e não ter uma cidade e ciclovias em troços, é preciso começar a ter esta ideia de rede, é preciso concretizá-la e pela cidade toda. Ou seja, faltam ligações, por exemplo, há ciclovias em Lisboa. Sim, mas isto já se sabia. Eu há pouco problemas. Pratico, mas há ciclovias em Lisboa que depois terminam. Terminam abruptamente. Depois vai para uma estrada, não é? E são com os carros muito perigosas e quem utiliza as bicicletas sabe disso. E, nomeadamente, há entidades que já reivindicam isto há muitos anos. Eu relembro que este mandato começou com sim, o tema das ciclovias. Sim, mas as ciclovias em Lisboa também não são assim tão antigas, não é? Não são antigas. Algumas são antigas. Mas quando se começa a produzir uma rede, obviamente que os usuários, se calhar, são os primeiros a querer trazer alguma coisa, e há muitas organizações neste momento a gerar. Alguma delas chama-se até Massa Crítica, e na verdade geram essa questão e reivindicam coisas em concreto. Eu estava-me a lembrar sim, e a recordar da manifestação que começou com este mandato, que reivindicava já, portanto, bastava ouvir as pessoas e as entidades e avançar com esta questão, não é? De uma forma concreta. Nós, PCP, também em 2020 já apresentámos uma proposta que dizia isto, exatamente, um plano de ciclovias que concretiza uma rede que interliga os vários troços. Reparação de ciclovias, reforço de sinalização, manutenção horizontal, que é o que disse agora acabar, nas vias partilhadas, assegurado o direito de mobilidade dos peões e circulação das bicicletas. Portanto, isto não veio trazer nada de novo. As situações específicas que são aqui apontadas, nomeadamente a questão da zona ribeirinha, que é uma zona-chave para esta auditoria, já está no plano da EML. Esta expansão da rede já está no plano da EML. Portanto, aquilo que é muito importante que traz já faz parte disso, desse plano. Para terminar, e na verdade, Ana, esta zona ribeirinha também, sendo uma prioridade, também estranhamos, porque há zonas da cidade que não têm mesmo ciclovias. Penha de França, Marvila, Benfica tem muito pouco, não tem a estrada de Benfica sequer, portanto, há aqui um tratamento até... Muito, sim, sim, só dizer que o modelo de cidade se calhar aponta esta do desenvolvimento turístico, porque na verdade toda esta zona ribeirinha, que é uma zona que perdeu locais de trabalho, perdeu, enfim, um tratamento que não seja este do embelezamento e do turismo, é a zona apontada para estes desenvolvimentos. Carla... Bom, as primeiras ciclovias que se fizeram em Lisboa resultaram dos projetos vencedores do orçamento participativo, que foi criado em 2008. E, portanto, quer em 2008, quer em 2009, 2010, nos anos seguintes, as ciclovias eram projetos que saíam sempre vencedores, ou eram os que foram feitos os primeiros assim. E, portanto, as primeiras que foram feitas resultaram da vontade popular, e isso diz muito da vontade que a população de Lisboa tem de existir em ciclovias. E, portanto, a partir daí começou-se a construir uma rede de ciclovias na cidade de Lisboa, que foi aumentando cada vez mais, foi aumentando ano após ano, e que não está naturalmente completa, e portanto... Vamos completá-la, e nós iremos preciso voltar a este tema seguramente outra semana, e portanto eu só posso congratular-me por ver que o projeto de rede ciclável que foi iniciado em 2008 ou em 2009, vai continuar. Que vai continuar e que, apesar de tantos e tantas em Lisboa criticarem as ciclovias, parece que afinal há muitas pessoas que querem mesmo as ciclovias. Carlos Ardisson, eu confesso que era uma das pessoas que tinha muita desconfiança, não era criticar, tinha muita desconfiança que funcionassem as bicicletas em Lisboa por causa das descidas e das subidas, com as mas elétricas, fico espantada. Isso, com as bicicletas elétricas funciona. Fiquei muito espantada com a adesão. Confesso que pensava que ia ser menor. Agora, pelo que a Carla disse no final, muitos criticavam. Eu não era o caso, mas eu não tinha. Fiquei incrédula quando falaram que Lisboa ia ter ciclovias. Pareceu-me uma coisa, sim, mas um isso, bocado surreal. Isso, a parte elétrica, e olha, estou a olhar para e aqui. Afinal funciona. Estou a olhar para aqui. Em 2021 havia 1.198 bicicletas ativas, das quais 860 eram elétricas, e em 2025 vai haver 1.900 bicicletas, das quais 1.800, portanto, quase todas, vão ser elétricas. O investimento também de 2018 a 2021 isso foi 15 milhões de euros. Isso são da Gira, não é? Fora as outras empresas. Sim, isto na rede ciclável. Neste mandato vai ser de 22,2 milhões de euros. Portanto, falou-se muito. Para terminar, depois devemos voltar ao tema. Surgiram aquelas ciclovias pop-up, tudo isso era um compromisso dos novos tempos, fazer uma avaliação por uma entidade. Foram identificados, não traz grandes novidades a todos nós que conhecemos as coisas. Mas está preto no branco o que é que tem que ser feito, e está definido as prioridades do Executivo até 2025, o que é que vai ser feito, e portanto julgo que é bom para todos resolver problemas que são perigosíssimos. Perigosíssimos, houve coisas que foram pensadas. O problema é a forma como as pessoas conduzem, não é? As bicicletas em Lisboa, nos passeios, em contramão, os carros, não obedecem aos semáforos, isso é um problema. Temos um problema de civismo que está cada vez um bocadinho mais difícil de as pessoas comportarem, porque quando as pessoas vão de uma forma, esquecem-se que os outros também vão noutras, e também temos que conviver todos e saber... Bom, voltaremos seguramente a este tema, que é um tema premente e importante na cidade de Lisboa, que diz respeito à mobilidade, e hoje até não tivemos o nosso António Proa, que é mais ou menos um especialista em mobilidade. É o presidente da Comissão de Mobilidade. Sim, não é? Sim. Carla, vamos ao fado? Então, para hoje, trazemos marchas. Aqui, exatamente, em homenagem às marchas. Às marchas, sim. Trazemos a grande marcha de Lisboa, que este ano se chama O Tejo Afinal, com a voz de Cátia Garcia. Temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Por isso mesmo vamos então ficar com este O Tejo Afinal, a voz de Cátia Garcia, como disse a Carla. Até para a semana. Afinal, não tem cor de verdes águas, tem cor de fado, de dor e de mágoas. Tem as guitarras a chorar sua beleza e a xadrezada a toalha sobre a mesa. O Tejo afinal não é todo azul corrente, tem tantas cores que vai dessa nossa gente. Tem nevoeiro nas manhãs do inverno frio e ao fim da tarde tem a cor. Afinal, é o rio mais bonito, é de mil cores, arco-íris infinito. O Tejo, afinal, pode ser qualquer pessoa. O rio Tejo, o espelho de Lisboa. riqueza